Comece de novo. Se você confiou em Deus e andou pelo caminho dele, se você percebeu ele te guiando todos os dias, mas agora seus passos o levam por outro caminho, comece de novo. Se você fez planos que não deram certo, se você tentou dar o melhor de si e não há mais o que tentar, se você falhou consigo mesmo sem saber por quê, comece de novo. Se você contou aos seus amigos o que planejava fazer, se você confiou neles e eles não o apoiaram, se agora você está sozinho, só podendo contar consigo mesmo, comece de novo. Se você falhou com seus familiares, se agora você já não é tão importante para eles, se eles perderam a confiança em você, se você se sente um estranho em seu próprio lar, comece de novo. Se você orou a Deus respeitando sempre a vontade dele, se você orou e ainda se sente infeliz, se você quer parar sentindo que atingiu o seu limite, comece de novo. Se você está certo de que está acabado e quer desistir, se você chegou ao fundo do poço, se você tentou e não conseguiu subir, comece de novo. Se os anos passam tão depressa e os sucessos são poucos, se chega dezembro e você se sente triste, não se esqueça que Deus dá um novo janeiro a você. Então, comece de novo. Começar de novo significa vitórias alcançadas. Começar de novo significa uma corrida bem feita. Começar de novo significa Deus sempre vencerá.